Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Olá, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom absurdo, hein, compadre? Meninado, compadre, naquele enjoamento todo. Mas isso passa. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje. Ele foi um grande sucesso no passado. Gravou uma música que estourou no Brasil inteiro. Depois gravou com o Tim Maia. Eu vou lançar hoje na discoteca do Cleiton o cantor Fábio Stella com a música Fulana. A Faculdade da Música apresenta o mestre Odair José. A frase irretocável é do mestre dos magos. A oração, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 16. A dica de hoje é uma dica de saúde. Você que tem espinha, você que tem acne, eu vou te ensinar uma receita para minimizar o problema. Não adianta falar que vai curar, não, porque a causa... é de dentro para fora, né? Mas você pode minimizar e pode diminuir os efeitos que a espinha causa no seu rosto. No Cantinho do Rei, um grande sucesso gravado em 1979. E a, a lorota boa é a idade do homem comparado com os animais. É uma tristeza, mas é isso mesmo, viu? Na trilha sonora da vida do Odair Arantes de Uruaçu, Goiás, aqui mora a gente. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, pro Silvio Oliveira, lá da rádio de Taboado, lá de Aparecida do Taboado, a rádio Web Taboado, né, que transmite o nosso programa. Silvio, um abração para você, muito obrigado. Você está transmitindo o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com um grande sucesso. Olha, essa aqui é uma dessas raridades que o professor Júlio César Rezende garimpa, né? Ele teve uma época que o Tião Carreiro separou do Pardinho, ele gravou com outras duplas, o Pardinho gravou também com outras duplas, depois de se juntar de novo, porque eles chegaram à conclusão que tinham nascido um para o outro, né? E nessa fase, essa raridade aqui que o professor Júlio César mandou, Tião Carreiro e Carreirinho, Falsa Ilusão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sobre o peito um famoso violão. Bonita voz, era muito divertido, mas era iludido pela falsa ilusão. Já fui casado, tive um lar, tive dinheiro. Hoje eu me encontro nessa triste situação. Eu perdi tudo, até meus companheiros. Somente não perdi a triste recordação. Em altas horas se desaparece a lua, vem a triste madrugada numa negra solidão. Damas da noite passeando pelas ruas, se ouve nos cabarés soando triste um violão. De par em par vou afogando minhas mágoas, bebendo pra aliviar este pobre coração. Eternamente tenho os olhos rasos d'água por rever este ambiente que foi minha perdição. Numa negra solidão, damas da noite passeando pelas ruas, se ouve no cabaré soando triste um violão. De par em par vou afogando minhas mágoas, bebendo pra aliviar este pobre coração. Eternamente tenho os olhos rasos d'água por rever este ambiente que foi minha perdição. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tião Carreira e Carreirinho, Falsa Ilusão. Essa aqui você nunca escutou em rádio nenhuma, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, guarda esse telefone aí que uma hora pode te ajudar. 61 99 81 3601. 61 99 81 3601 é o telefone da RBM Music, uma empresa que há mais de 30 anos, né, faz a intermediação entre o contratante e o artista. Você ligando neste número, você leva para a sua cidade o show da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Ele está de volta, caminho do sucesso, Rael Braga, Nem Pintado de Ouro. Nunca mais voltar. Mas como eu sou insistente, aqui novamente vim te procurar. Mas ela não me recebeu, nem sequer desceu, e com desaforo mandou o porteiro dizer que não quer mais me ver, nem pintado de ouro. Mas eu não vou embora sem falar com você. Eu fico aqui na portaria do seu prédio até ela descer. Mas eu não vou embora, eu vou insistir.

primeiro esqueceu tudo que prometeu. Pergunte a ela, amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. Com Carreira e Capataz, pergunte a ela para os nossos amigos de Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde o nosso programa vai lá pela Líder FM. Um abração para o Ederson Egres, que é o diretor da Líder FM, né? Abração para a turma boa, para a gauchada toda que está sintonizando o nosso programa aí. A sugestão do Beijar, Mariuzan Rocha, com a participação de Eduardo Costa. O meu nome é Saudade. Já é quase madrugada, coração não dorme, se derrama e chora. Pra você viver comigo, até fiz promessa pra Nossa Senhora. Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de viver. Se eu choro é de saudade, choro aí de saudade de você. Se já tem outro, alguém me diz, me conta a verdade. Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é Saudade. Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando. Me satisfaço só de ver você de vez em quando. A que se faz, a que se paga, e eu vou pagando o preço e provando dia a dia pra você que eu te mereço. Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de viver. Se eu choro é de saudade, choro aí de saudade de você. Se já tem outro, alguém me diz, me conte a verdade. Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é Saudade. Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando. Me satisfaço só de ver você de vez em quando. A que se faz, a que se paga, e eu vou pagando o preço e provando dia a dia pra você que eu te mereço. Se não der certo, vou ficar por perto, te esperando. Me satisfaço só de ver você de vez em quando. A que se faz, a que se paga, e eu vou pagando o preço e provando dia a dia pra você que eu te mereço. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Mariuzan Rocha e Eduardo Costa. O meu nome é Saudade. Olha, mas o Flávio, ele não faz a divulgação só das grandes estrelas, não. Se você estiver começando a divulgação de um trabalho, Se você quiser ficar conhecido lá em Minas Gerais, sucesso é outra coisa, só Deus é que sabe. Mas ficar conhecido, esparramar o seu trabalho, isso o Flávio Bejar faz muito bem. É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Chico Rei Paraná, Márcia Ferreira e Henrique e Tarciso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Odair Arantes de Uruaçu, no estado de Goiás, me mandou uma mensagem aqui pelo meu Twitter, me dizendo o seguinte, que ele escutava o nosso programa pela Rádio Nacional há muitos anos atrás, e tem uma música que eu toquei bastante, né, na Rádio Nacional da Amazônia, na Rádio Nacional de Brasília, em todos os meus programas, essa música que marcou a vida do Odair. Ele diz que todas as vezes que ouve essa música, ele faz uma viagem ao passado, o coração dispara, quer sair pela boca. Aquelas coisas que acontecem quando a gente está apaixonado, né? Na trilha sonora da vida do Odair Arantes de Uruaçu, em Goiás, Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro. Trilha sonora da vida do Odair Arantes de Uruaçu, lá no estado de Goiás. Eu tenho certeza que na trilha sonora da vida de muita gente, Chico Rei Paraná, a versão do Ramoncito Gomes, Canarinho Prisioneiro. E se você tem uma música que marcou a sua vida, você pode pedir. Se a gente não tiver aqui, a gente vai atrás. A gente escrafuncha até achar, né? O nosso e-mail é programacleitonaguiar@gmail.com. Clayton escreve-se Clayton com Y, C-L-A-Y-T-O-N, né? Nasci em Coromandel, Minas Gerais, podia ter chamado Zé, João, Joaquim, Raimundo, Pedro, né? Não, meu avô foi inventar de botar um nome em inglês em mim, não é uma dificuldade danada para o povo escrever certo, né? A TV Globo passou recentemente uma minissérie falando de Serra Pelada. E muita coisa ali nós vivemos, porque naquela época nós passávamos por lá. Tem algumas informações erradas ali. Ali na minissérie disse que a primeira mulher a entrar no garimpo de Serra Pelada foi a Rita Cadillac. Não foi não, foi a Márcia Ferreira em 1982, a convite do pessoal do SNI, que na época tomava conta do garimpo, né? E outra falha que teve naquela minissérie, porque eles esqueceram de mostrar ali o rei da Amazônia, o rei do garimpo, que era o Edelson Moura, né? Mas pelo menos deu para recordar e trouxe de volta uma canção da Márcia Ferreira. Tocaram as três ou quatro músicas da Márcia lá, né? E o Aprígio Oliveira, de Marabá, no Pará, pediu, eles que achou muito bom ver a Márcia Ferreira cantando lá na TV Globo. A Márcia Ferreira vai recordar o seu grande sucesso, Cravo e Canela. Nesse abraço você me leva e traz. Eu entrego e deixo acontecer tudo, tudo que você me faz. No balanço me deixa enlouquecer. Nesse abraço você me leva e traz. Eu entrego e deixo acontecer tudo, tudo que você me faz. Ferreira, Cravo e Canela para os amigos de Mombuca, no estado de São Paulo, onde o nosso programa vai ao ar pela Ativa FM. Um abração para o Josias Silva, que é o diretor, e para todos os ouvintes da Ativa FM de Mombuca, no estado de São Paulo, onde o programa Cleito Aguiar está fazendo o maior sucesso, graças a Deus. o duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir, olhando em seu olhar, e não me ama, e que tudo acabou. Em nossa cama, toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Saída ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Diga logo que é um trote, que você brincou e tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, Mentira. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da minha terra, lá em Coromandel, dizer que a 95,5 FM de Coromandel já está no ar em caráter experimental, não tem ainda programa, tá só tocando música para ajustes e equipamentos. Eu quero agradecer as dezenas e dezenas de pessoas que mandaram e-mails felicitando a gente e desejando sorte, né? Logo, logo vai entrar no ar a programação definitiva, aí você vai conhecer um novo velho estilo de fazer rádio. Eu quero fazer rádio como antigamente, viu? No próximo bloco, uma dica de saúde. Vou te ensinar uma receita para combater a acne, a espinha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Semana que vem já é o carnaval, né? Rapaz, o Brasil vive de festa. Não tem jeito, rapaz. O ano no Brasil só começa pra valer mesmo depois do carnaval. Janeiro, fevereiro, o trem é meio travado. O povo viaja, você não consegue fazer nada, né? Vamos ver se depois do carnaval a gente começa a trabalhar, porque esse ano vai ser um ano difícil. Logo em seguida vem a Semana Santa. Logo depois vem a Copa do Mundo, depois vem as eleições, depois vem finado. Olha, esse ano, 7 de setembro, finado. Esse ano vai ser um ano complicado para a gente poder fazer alguma coisa, né? Vou te contar, não é fácil não. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo aí. Presta atenção nesse recado. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado, e você pode comprar os produtos Puro Ômegas para o seu uso pessoal e para você revender. Tem muita gente ganhando muito dinheiro revendendo Puro Ômegas, né? Ligue 61-3532-6993 e, se disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é uma dica de saúde, né? É um problema sério a questão de espinha. Mancha, marca o rosto, o jovem fica envergonhado, fica tímido, né? Não quer sair de casa. Então eu tô com algumas receitas caseiras aqui. Vou te passar uma que é a base de vinagre de maçã. Você vai precisar de farelo de trigo, bicarbonato de sódio e água. Para preparar, você vai fazer uma mistura, né? Você vai pegar o farelo de trigo, bicarbonato de sódio e a água. Vai misturar até formar uma pasta. Amassa bem, mistura bem. Aí você vai passar no rosto, massageando devagar para não machucar, né? E deixa descansar por 15 minutos. Aí você vai pegar uma parte de vinagre de maçã e 8 partes de água. Você pega a mesma vasilha, põe, por exemplo, uma xícara de vinagre de maçã e 8 xícaras de água. Mistura aquilo e remove com cuidado, vai passando a solução para remover essa máscara que você fez. Eu vou repetir aqui rapidinho. Farelo de trigo, bicarbonato de sódio e água. Você faz uma mistura, eu pego o farelo, o bicarbonato e a água, mistura bem até formar uma pasta. Aí você vai passar no rosto, massagear o rosto e deixa descansar por 15 minutos. Aí você pega uma parte de vinagre de maçã e 8 partes de água e vai retirar essa máscara com essa solução, viu? E com certeza você vai melhorar. Amanhã, na próxima semana, agora na segunda-feira, eu tenho mais receita para você combater a espinha, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega e Mona Lisa. Acorda, coração. Acorda, coração. Tem visita para você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda, coração. Você tem que reagir. Este alguém não te merece. Esse tire ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Esse acorda, vai ser bom. Você vai ver. Vai em frente. Jogue a solidão pra fora. Que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo. Eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece. Esse tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Esse acorda, vai ser bom. Você vai ver. Vai em frente. Jogue a solidão pra fora. Que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo. Eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Vai em frente. Úrsula Mazureg e Mona Lisa, Acorda Coração, para o meu amigo Val Siqueira, de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele que é o diretor-presidente da Rádio do Vale, que transmite o nosso programa nessa importante cidade do estado de São Paulo, uma grande cidade que tem 700 mil habitantes, né? E o Val está sempre em contato comigo pelo Facebook. Val, um abração para você. Muito obrigado por você estar transmitindo o nosso programa por aí, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordando um sucesso de 1979. Essa é uma das preferidas do meu amigo Simão Sarquis, Desabafo. Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero, e não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Sempre acabo em seus braços na hora que você quer. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Desabafo. Alô? A lorota boa de hoje é a idade do homem comparado com os animais. Dos 10 aos 15, o homem é macaco, vive descascando banana. Dos 16 aos 20, é girafa, só come brotinho. Dos 21 aos 30, é urubu, come tudo que aparece. Dos 31 aos 40, é águia, escolhe o que vai comer. Dos 41 aos 50, é papagaio, fala mais do que come. Dos 51 aos 60, é lobo, persegue o chapeuzinho vermelho, mas só come a vovozinha. do 61 ao 70, eu tô nessa fase aqui, ó. É cigarra. Canta, canta, não come nada e só enche o saco. Do 71 aos 80 é com dor. Tá sempre com dor aqui, com dor ali. E dos 81 para frente, o homem é igual o pombo. Só faz sujeira. É desse jeitinho. Mas mudou um pouco. Depois que inventaram essas pelotinhas, essas pílulas e azul aí, o trem ficou bom para nós, ficou bom para os velhos, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Semana que vem já começa o carnaval. E eu vou pular carnaval demais esse ano. Já formei meu bloco. É o bloco da pescaria. Eu vou caçar uma lagoa, um rio, um trem, uma fazenda. Daí deixar passar esse povo mais animado. Olha, eu digo uma coisa pra você. Eu canso só de ver na televisão aquele povo lá na Bahia. Aquele calorão lá em Recife, Olinda, correndo atrás de trio elétrico, num calorão daquele lá, não tem lugar do povo ficar, uma confusão. E o povo gosta, né? Eu não gosto nem de ver. Quando eu nasci, eu tô com 63 anos, vou fazer 64 mês que vem. Esse tempo inteiro eu escutei falando em crise. Ah, agora o povo não aguenta, essa caristia e tudo. Uma vez eu li uma entrevista do grande armador grego Aristóteles Onassis, que já foi um dos homens mais ricos do mundo, em que ele dizia que a crise é que é a hora boa de ganhar dinheiro, é na hora da crise. E o meu amigo Simão Sarkis, que hoje é um sujeito muito bem posto na vida, ele diz também que os melhores negócios que ele fez foi na época de crise, né? Então, enquanto os outros estão esperando passar a crise para poder ganhar dinheiro, eu vou te dar uma dica para você começar a ganhar dinheiro agora, viu? Você vai se transformar num revendedor Oporte Jeans. Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro. Calças, bermudas, saias, shorts, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você vai investir um pequeno capital, vai comprar, põe 100% de lucro em cima e vai vender mais barato do que a concorrência um produto de altíssima qualidade. Eu posso dizer, primeiro porque eu estou usando a Oporte Jeans, veste muito bem, confortável, bonita, e depois que hoje eu sou um revendedor Oporte Jeans aqui em Brasília e na região do entorno de Brasília, e posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito e os negócios vão indo muito bem. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e até para quem tem família grande, vale muito a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 61-9981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802 da TIM, 8143-8802 da TIM. Para quem tem CNPJ, para quem tem empresa, a entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Se for CPF, tem que ser pelo correio, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa com um pequeno capital, vai crescendo e logo, logo, se Deus quiser, você vai estar com a sua própria loja. Seja um revendedor do Aporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando nesse final de semana, o Manuelzinho Monteiro, Valteni Souza, Luiz Melo, Lucinéia Cássia Soares, Kika Ribeiro, Claudiana Pereira dos Reis, Júlio Gomes Martins, Heraldo Juca, Iraneide Souza Freire, Maria do Carmo, meu amigo Coronel Jair Tedesco, aqui de Brasília, Miriam Noronha, Daiane Aquilo, Amaro Almeida Neto, Maria Isabel, Fernanda Sodré, Emílio Vaqueiro, Eva Rocha Nunes, Edmilson Nunes Careca, Biano Negrini, Edmilson Nunes, Evelyn Antunes, Maria Isabel, Janaína Yassanã, Elzinha Severiano, a minha conterrânea de Coromandel, Neide Pimentel, a cantora Yara Aparecida Benedete Cunha, Maria Isabel Conceição Souza, Ricardo Paes Pacheco, Clomar Produções, Fernanda Miranda e o meu amigo Edmar Nolasco, da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, muito amor na vida de vocês. E para você que não está fazendo aniversário hoje, mas eu não estou sabendo, eu pedi minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 16. Deus está sempre comigo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás! Como são maravilhosas! Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Você viu aí que beleza, né? O Salmo 16 da Márcia Ferreira. Deus está sempre comigo. Esse CD tem 30 salmos que você pode comprar pagando apenas R$15 pelo Projeto Confiança. É só você mandar seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A equipe da Márcia manda para você pelo correio, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber, por isso é que chama o Projeto Confiança, você pede, ela manda e você paga depois. Você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito de R$15 por cada CD. Não tem mais taxa, não tem mais nada, é só R$15, viu? E você recebe na sua casa. O avô do João, Cleiton Aguiar, Forró Samba. Eu misturei o samba com forró, o cururu, o xaxado e o baião. Cê quer saber o que é que deu? Deu forró samba com maxixe, meu irmão. Deu forró samba com maxixe, meu irmão. É brasileiro e tem a cor da nossa gente. No estrangeiro não existe isso não. É forró samba com maxixe, meu irmão. é forró samba com haxixe, meu irmão. Peguei o samba do sul e o forró do nordeste, botei ginga da cidade e tempero do agreste. Eu forró samba com maxixe, meu irmão. Eu forró samba com maxixe, meu irmão. É brasileiro e tem a cor da nossa gente. No estrangeiro não existe isso não. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. Venha com samba de lá, eu vou daqui com forró. Vem sacudindo morena, hoje ninguém dança só. No forró samba com maxixe, meu irmão. No forró samba com maxixe, meu irmão. É brasileiro e tem a cor da nossa gente. No estrangeiro não existe isso não. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. Venha com samba de lá, eu vou daqui com forró. Vem sacudindo morena, hoje ninguém dança só. No forró samba com maxixe, meu irmão. No forró samba com maxixe, meu irmão. É brasileiro e tem a cor da nossa gente. No estrangeiro não existe isso não. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. É forró samba com maxixe, meu irmão. Cleiton Aguiar cantou dele, forró samba, pro meu amigo Nilson Lombardi, grande comunicador da Rondônia FM de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Ô Nilson, um abração para você, um abração pro meu amigo deputado Carlos Magno, meu conterrâneo de Coromandel. Foi prefeito de Ouro Preto e hoje é deputado federal pelo estado de Rondônia. Eu vou a Coromandel! Lembrando que a 95,5 FM de Coromandel já está no ar em caráter experimental. Por enquanto, só lá para a cidade mesmo, né? Nós estamos operando com potência reduzida para ajuste dos equipamentos. Logo, logo nós vamos soltar a bicha, aí sim. Aí nós vamos esparramar naquela região aí do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro e no estado de Goiás também. Relembrando Goiás, Biai Goiá, Flor do Lodo. Nesta madrugada calma e fria, tenho uma mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventuras. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, que eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada, quase caí nela também. Por recordar triste passado, e chorar com os olhos teus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, adeus. Por recordar triste passado, chorar nos olhos teus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, adeus. Relembrando Baiá, a primeira música dele que foi gravada foi essa, viu? Ele compôs essa música, ele tinha 18 anos de idade. Biá e Goiá, Flor do Lodo. A frase irretocável de hoje é do mestre dos mestres. Algumas vezes, o melhor jeito de convencer alguém que ele está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Algumas vezes, o melhor jeito de convencer alguém que ele está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. É o que meu amigo Ivan Moreno sempre fala, né? A vida ensina, a vida ensina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Fábio Estela. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Uma entrevista muito interessante que você pode assistir direto no site www.rbtv.com.br, de qualquer lugar do mundo. Meu filho está lá em Singapura, ele estava na China, foi para Singapura agora e está assistindo o programa por lá, né? Você pode assistir também pela Sky no canal 175, TV Oi canal 139, Claro TV canal 133, GVT canal 248, TV Vivo, canal 237 e TV CTBC, canal 714. E ainda no canal C1 das Parabólicas e no sinal local das cidades, onde já tem, são mais de 200 cidades que já tem o canal direto local da Rede Brasil de Televisão. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. A discoteca do Cleitão vai mostrar para o Brasil e o mundo. Eu preciso falar um pouquinho desse cantor. Na década de 60, 70, ele fez um grande sucesso, né? A música dele estourou, mas foi um sucesso danado. E como tudo na vida, subiu, fez o sucesso dele, depois entrou numa fase de calmaria, mas está até hoje fazendo show, cantando e lançando agora um novo CD. A discoteca do Cleitão vai trazer o cantor e compositor Fábio Estela, Fulana. Estela, em que estrela você se esconde? Em que sonho você vai voltar? Quanta espera de você, Estela, oh, primavera não se esqueceu. Em mim repousa seu olhar. Quem dera ter você. O amor que estou guardando. Pergunte ao sol, pergunte ao mar do meu amor. Estrela, em que estrela você se escondeu? Em que sono você vai voltar? Quanta espera de você? Estela, primavera não se esqueceu. Em mim repousa seu olhar. Quem dera ter você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Fábio Estela Fulana. A música que estourou com ele foi aquela Estela, em que estrela você se escondeu. É um grande sucesso, né? Se você gostou, quer ouvir de novo, é só pedir ligando 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Odair José, que saudade de você. Você não imagina como eu ando triste. Mas qualquer um dia desses a gente se encontra pra falar do passado e do que ainda existe. Que saudade de você. Que saudade de você. Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia. Nosso amor era grande, só existia um caminho. Um dia sem dizer a razão, você foi embora. Não quis nem saber, eu fiquei tão sozinho. Que saudade de você. Que saudade de você. Mas ainda resta esperança de você voltar. Que isso aconteça, eu vivo pedindo. Quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido. Mostrar meu sorriso, ver você sorrindo. Que saudade de você. Que saudade de você. Saudade de você. Que saudade de você. A Faculdade da Música apresentou o mestre Odair José, uma gravação de 1973, Que Saudade de Você.